a voz trêmula, apavorado, mas com esperança. Do outro lado, maluco, na esperança de virar uma grande esperança. Palavra simples, usada constantemente, mesmo só em pensamentos, pois um gemido infelizmente subiu pra mente dos manos, armar os ânimos, tio. Desce do carro, perdeu, reclamando, quantos viu sangue? Chorou por quem tava nos bang e não deu valor no sangue derramado por Cristo, na expectativa que tudo mudasse um dia. Senhor, você foi, vai ser quem cura toda a agonia do Senhor, da mãe aflita, procurando justiça, chorando, orando, perguntando por que seu filho é a vítima estimativa. Já perdi a conta dos que se foram na ilusão do tesouro, pronunciando de tolo inocente, perdeu o brilho da prata, baú lacrado, esse dinheiro agora não vale nada. A esperança não pode morrer, vem pra clarear, a justiça de Deus ninguém pode deter. Viva melhor que sonhar com os plaquê de 100, iludido porque não vem através do Citroën. A paz que você tanto busca não tá no Profort nem no Camaro do Wake. No Jaguar da Condessa pra levar uma vida de shake, juntos brilhante no céu, só eu lá não tenho acesso. Larga a mão da usura de colar com réu, confesso que sabe o que é certo, mas só te põe enlatado. Empresta que não pode pagar, só pra cobrar a pisada do mundo, se não fosse o justo, pelo submundo orando. As igrejas em campanha alertando, ele tá voltando. Um povo simples, fácil de vaidade, intercedendo pelo ladrão, sem esperança, atrás das grades. Oprimido, sobrecarregado, dopado, fadado ao fracasso, deprimido, desamado, sem Deus do lado, chegado, um abraço. Segurando a mão do Pai, ele é fortaleza, alegria pra viver em paz. Segura na mão dele, vai, conversa a tristeza em algo que te faz feliz. Segura na mão do Pai, ele é fortaleza, alegria pra viver em paz. Segura na mão dele, vai, conversa a tristeza em algo que te faz feliz. Segura, quem a esperança não cura essas alturas, nem o fio de sutura, costura, nem sepultura vai dar fim pro teu gemido. Minha ideologia tá aqui, Cristo tá vivo, vi sim a esperança se derreter no cachimbo. Pai de família com a carteira azul sem carimbo, eu vi o brilho do olho se ofuscar de repente. Vi com os próprios olhos a hipocrisia dos crentes, ouvi gemidos de quem implorava viver, e ouvi dizer que a morte é pros fortes que crê. Eu vi corrupção em quem botava fé, e a falta de opção me fez encarar tempo ruim de pé. Tive motivos de sobra pra rebeldia, mas o choro de uma noite acaba no brilho de um novo dia. A esperança é o ser humano em ação pra resposta. Aprende, porque a fé sem obra é morta. Tem que ter esperança, crer, só não espera sentado não. Vem acelerado dentro dos golfe filmado não, moleque. Olha lá quanto giroflex, o bonde tá na estiga de te trombar na cena. Se esconde não atrás da Bíblia, mas atrás do autor da vida. Vai na fé, não duvida, viva a vida, Deus é mais. O tráfico, um laço, crime, mal embaraço, volta e meia. Faltando um pedaço, dói demais o coração. Um filho tá na prisão, outro se deu mal atrás da boa e não vai voltar mais não, sem direção, passava em frente. Nunca quis enxergar o convite, a porta aberta da visão a má. No apetite do solerite, assiste, assiste, mó triste, vai vendo. Bagulho é tenso e os moleque descarra veneno. Segue a saga, praga que corrói por dentro. Me inspira saber, aquele pastor é um ex-detento. Segura na mão do Pai, ele é fortaleza, alegria pra viver em paz. Segura na mão dele, vai, conversa a tristeza em algo que te faz feliz. Segura na mão do Pai, ele é fortaleza, alegria pra viver em paz. Segura na mão dele, vai, conversa a tristeza em algo que te faz feliz.